tipo na concessão dando zero? Sim. Não pode pouso mesmo ali e manter a cabeceira no zero? Pode. Autorizado chegada da Maré, pista a 050. Uno 023, possível. 1-2-1-2-1-9, 1-0-2-3. Aguarde um minuto para a cópia. Gol 1982 no solo, 4-3, livre direito, chame solo, 1-2-1-9. 1982, livrando a porta. 1982, autorizado, táxi via Alfa Juliette, ingresso no Pátio 1, via Juliette para o gate 05. Pátio 1, via Juliette para o gate número 5, 9-8-2, agora. Ingresso 7, a porta em área pronta. Sete 3, tenho pré-autorizado nível 340, deseja modificar para o 320? Atenção, 340. 1073, pronto, contra. Abriu. 1073, autorizado Salvador para o porto seguro via Upper Whisky 50. Nível 340, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda após DCT. Transponder 5407, controle 120.8. Chané 6250, sob saturação, curva esquerda, rua 045, limite desta prova é o posto localizador, ela desça a 2000 pés. Esquerda, rua 045, reautorizado 2000, intercepção, posto localizador na prova, Chané 6250, muito obrigado. Controle 1-2-0-8, um bom gol. 208, objeto na 09, boa. Controle do objeto 6709, pode passar no 1500 na sua escuta, bom dia. Bom dia, 6729, contato radar, suba 360, saída da Elta. 360 da Elta Visual, pode voar Leda, o bridge, o objeto 6729. Da Elta, 6729. Da Elta. 4-4, correção de deriva, direita até a proa 050. Direita 050. Está 3259, centro Recife, 126, corrige 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3, bom voo. É 1-2-8-8-3-5-3, um bom dia. O 1-0-7 para acionamento na posição, eu poderia dizer. 1-0-7-3, após para a puxa. Zebra Alfa, decolado aos 47, autorizado o cruzamento do campo, aguarde autorização para transferência para controle. Cruza o campo, aguarde autorização para mudança de frequência. Janeiro 6311, sente da informação Kilo? Janeiro 6311, autorizado Salvador para Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Eoleza, após bridging, bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder 5177, controle 120.8. Já na Vembra Alfa, mantém as condições visuais. Confirma sobrevoo no corredor forte? Afirmo condições visuais no corredor forte. Mídia 9 Alfa. Gente, me escuta permanente. Já na Vembra Alfa. Escuta permanente, Mídia 9 Alfa. Já na 6250, redução indicada 209. Redução indicada 209, 2009, 6250. 202-00, Xanamea 2-0. Drifting 4-4, direita 055, direita pro A 055. Direita 055, 2 mil pés, drifting 4-4. Drifting 4-4, autorizada final do ILS X-Ray, intercept nessa torre, reporte estabilizado. Hoje, autorizada final do ILS nessa torre, intercept, reporte estabilizado. Xanamea 250, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado no localizador Xanamea 6250. Erro teu papá, prossiga. Então, o seu papá está abreviado para prosseguir com a base. Eu estou entendendo, o senhor quer cancelar e prosseguir visual, é isso? Precisa abreviar com a base de prosseguir. Ok, mantenha a proa de pelo, aguarde. Erro teu papá. Drifting 4-4 para o curso localizador, direita, proa 065, reporte estabilizado. Direita 065, repasse habilizado, 544. Repasse comandante, 3285, informação. 3896, ativa a identificação, decimal 050, vigilante, chegada à maré. A maré deve estar 3296. Mantenha o perfil, aguarde, 3296. 6250, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, a chaneia 6250, já estabilizado no utilizador. Prossegue na descida no glide, se desejar, 6250. Positivo, 6250, começa a interceptar o glide, prossegue a descida pelo site, obrigado. Webjet 6729, centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251, Webjet 6729, boa. completamente visual, estabilizando 354 no 4, controle. 54 no 4, chame a torre 118, 195 com pouso. 1895, obrigado, meu amigo, bom trabalho. Boa, chame a 250, complete a aproximação, atenta ao tráfego, está a meia dúzia de milhas, 6,5, meia dúzia de milhas, com a TR-72, complete com a torre 295 com pouso. 295, chame a 620, bom dia, até já. Salvador, é o Gol 1397, formação é aquilo, nível 38360 para São Paulo, Congonha. Gol 1397, confirme o horário do ponto de gol. 1233. 6250, obrigado. Oceané 6250, para informação, o tráfego número 1 na TR da Trip, agora 1 milha do marcador externo. Sim, Oceané Salvador, bom dia, Trip 54 no 4, passou externo, visual baixado, checado, estabilizado. Trip 54 no 4, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 09 nós. Sente, autorizado pouso, 104 no 4. 2000, ajuste no 0 no 7. Autorizado, puxa reporte para táxi. No 4 no solo 56, libera a direita e chama o solo 121 décimo 9. 21, boa. Salvador, Trip 54, liberado. 54 no 4, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi da direita. Alfa, reportar antes do táxi da direita, 54. Oceano 6250 confirmando já baixado travado. Sim, ativo. Sim, Juliette, tem livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 12 noivas, Xané 6250. Autorizado pouso, pistão no zero, Xané 6250, obrigado. Delta Babá. Escuta, prossiga. Para o localizador, esquerda 150, reporte estabilizado. Ah, 150, chamada estabilizada, localizador. 3896, desça para 2010, sem legal no 097. 2000, 0097, 1073 414 autorizado ingresso no pátio 1 no via Juliette para remota 14. Até o papai no localizador. Chana 6311, aguarde para puxa após passagem do ATR-72 da Trip. Autorizado, iniciar a puxação. Ok, então vou dar uma volta para trás. Informação do Cerro, até o papai, bom dia, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pistão no zero. Papá. Xané 6250 no solo ao 59, libera a direita na Fox e chama o solo 121 no decimal 9. Libera a direita 219, Xané 6250. O Cerro até o Papá, após o pouso, qual o pátio destino? Pátio 3 inicialmente, posteriormente vamos taxiar para São José da Baité, ok? Gente. Solo Xané 6250, livro se escuta. Xana 6250, autorizado no táxi via Alfa, reporte antes ou táxi da Juliette? Alfa vai reportar antes da Juliette, Xana 6250. Graus 129, altímetro no 097. Papá, tem baixado checado. Autorizado táxi até ponto de espera via Índia, Alfa, no ponto de espera chave Torre, no momento desse mão 95, altímetro 1097. Obrigado. Xana 6250, autorizado ingresso no pátio principal para o gate 02, pátio 1. Autorizado, táxi até o gate 02, Xana 6250. 073 ali, mantendo 0. Solo 02, livre direita, solo 121, decimal 9. Tá. Salvador para passar no Serra Azul, tá? Abatango Serra, Tapapá. Autorizado táxi para o pátio 3, via Alfa Kilo. Tapapá. Após, chamaremos para o táxi até o andar da Bahia. Confirme, Serra, Tapapá. Ingressando no pátio 3, vai desembarcar os passageiros e posteriormente vai chamar o solo para taxiar até o pátio da Bahia. Sim, Serra, Tapapá. 073, a linha decola da 10, vento 1100 graus, com 109. Para o táxi Ocean 6311, temos 1156 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Rio de Janeiro, Galeão. Na 6311. Autorizado táxi até ponto de espera via Byte 1 no Índia Alfa no ponto de espera chame Torre 18095, altímetro 1017. Tem 18 rotas no ponto de espera, 017 hoje. Mobilizado para 3896. 3896, Torre 1895. Torre 1895, está 3896. Decolador 04, controle 120, decimal 8, bom voo. Contato radar, voo 340, saída da EL. 340 da EL. Gente, Bravo Kilo, autorizado então, corredor forte com curva esquerda após a decolagem. Bravo Kilo, 02 a bordo, acionamento está torre 1895. Salvador, nono, voo 983, está atente na informação, Kilo, posição 5. Voo 193360, Guarulhos, copia? Copia, consigo. Sim, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El Leda Fridge, onde intercepta o voo 16. Após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5423. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme plano de voo, decola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge. Aperto voo 16, DHZ, D73. Após rota no plano de voo, 208, controle 5423, transponder 983 da Gol. Posição 983, estacionamento correto, sendo pronto, pushback, estacionamento. Preparar para o pushback, estacionamento 983. Correia, Solo 07, livre à direita, Solo 121, decimal 9. Direita 219, tá 3289. Avião 3896, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette para o 08, na 3896. Alfa com o 9, lá. Italiana está livre de decolagem, 63 com o 9. Nono decolado ao 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bom dia, Oceania, identificação, autorizada a chegada bom. Desça para 4.000 pés, que negar uma 0 no 7. Relativo. Controle bom, Oxo 63, o nono, Adael passando 1.500. 63 do nono, bom dia, contato radar, subo 360, direto Leda. Direto Leda, 360. Nono 073, chame Recife, 13325. 3325, nono 073. Entrou no 07, livre táxi, chame para o ingresso, grave que é Luiz.